520, informação Delta, ajuste 1020, pronto para cota. Autorizado Salvador, Aracaju, nível de voo 190, saída Puca, Jamo, após Jamo direto destino. Decola pista 10 com primeira curva à esquerda, transponder 5021 e o controle Salvador 120 decimal 8. Correto, já pronto, TAM 3520. 3-0, chame para o táxi, então 3520. No 7, Delta correta, ajuste no 020. Tenho aprovado 360, copia? Autorizado Salvador Guarulhos, via Upazulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, pós Leda direto Bridge, onde interceptero via após autorizado conforme a rota. Decoda pista 10 com primeira curva à direita. 5026 é o código transponder e o controle Salvador 120.8. 1837, correto, em pronto, no 03. Autorizado táxi à sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1862, ajustando 1020, está 3520. Via Índia Alfa, no ponto de espera 1860, está 3520. Salvador, bom dia, até 3399, formação Delta, seleção Guarulhos 360. Da 190, sai da PUC, está 3520. Está pronto para a Copa? Afirmo, 3394. Autorizado Salvador Guarulhos, via Upsilon 16, nível de voo 360. Saída da El Leda, após Leda direto Bridge, onde interceptor via, após autorizado conforme a rota. Decolta pistão 10 com primeira curva à direita. 5031 é o código transponder e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360. A 3399 apenas confirmando, decolando a pistão na 0 com a primeira curva à direita e ao interceptar a pistão no meio autorizado conforme a rota. Na 3399. Eu tô solto, 3399. Consiga, 3399. Tem só correto o contingimento, chame pronto, ok? Gente, usa 3399. Noite no 7, autorizado, chama para o táxi.